que vocês nutrem como realidade em sentido de vida é o que nos, é que nos dá a luzinha pisca-pisca para nós descer com a nossa nave, coração e de amor, cara. Oh. Mas vocês não entendem isso ainda. Vocês acham que quanto mais sabe, mais evolui. Ixi. Não importando o xixi para evoluir, você tem que pijar metade do planeta na cabeça do xixi. Agora, quando você sente amor, você é o primeiro a ser caos para outro ignorante subir em cima e poder se elevar, seu clarão espiritual. Vocês entendem isso como humilhação. Caboclo está aqui como caboclo, tendo como esperança que o Eterno dá, que o amor é a única força que tudo transforma. Por isso é que caboclo vem como caboclo. Samania que eu tao, puta. Samania que eu tao, sarabatã que eu tao, itao, Samania que eu tao, uta. Samania que eu bandan sao tao, tao. Salve. Graças a Deus. Força, o macrocosmo abençoou. Nós todos. Todos nós. Caboclo vem de Axum. Tajê Axum. As energias, sim, das matas virgem, as energias fluídicas assim, das falanges dos caboclos de Oxóssi, assim, dos caboclos, né? Graças a Deus. Caboclo assim, fica assim à sua disposição sempre. O caboclo pede assim para a voz assim não se preocupar dos barulhos, né? Uhum. Isso assim é para nós assim fazer mais centrar assim, vibrar em certos precos assim, do médio assim para dar mais liga, né? É. Pode assim ficar assim dentro assim do seu canjoar assim, pode falar assim dentro assim. Claro. Seu caboclo, como é que foi a organização desse diálogo hoje? Ontem à noite eu tive essa ideia de dizer a ele que tinha uma intuição de repente falar com um caboclo através da mediunidade do sacerdote Edson Rosa, porque não havíamos ainda falado e surgiu essa intuição. Quem foi o último a saber? Fui eu ou foi o senhor aí através desse pedido que ficou sabendo, ou eu que fiquei sabendo porque vocês já tinham decidido antes? O último a saber, assim como você fala, assim, foi o médium. Mas assim, nós não vem assim na carne, né? Nós nunca teve assim um corpo físico, né? Sim. Caboclo vem como caboclo, mas assim é dentro das egrégoras conscienciais, né? Do humano, né? Sim. Caboclo assim é de Andrômeda, né? Olha. Então assim foi assim de uma... numa estação assim, próxima aqui à Lua, assim, da satélite de voz, né? Nós fazer assim um comunicado, né? Nós não vê isso como grandeza, nós vê como oportunidade assim de servir. Salve, né? Sim. Então, acionar assim, que aqui vocês chamam Benedito, né? Vê até Caboclo, Caboclo escreve com este rapaz, né? Sim. Desde essa eternidade, né? Última vez que Caboclo veio em corporação, ele tinha 24 anos de idade, quase 25, hoje tem 41, né? Sim. Então Caboclo não é assim, não faz assim muito assim, como posso falar humano assim, muito gosto assim de vir assim, mas hoje nós vinha pela proposta que o Caboclo veio, apenas de servir como mais um, né? Graças a Deus. Então, esse encontro aconteceu num estado de desdobramento em que estávamos no momento de sono aqui na Terra, né? todo o trabalho em nome do Cristo, ou em nome assim do amor, né? Perante os avatares, os segmentos conscienciais assim, dos humanos, ou tem disciplina ou não tem, né? No caso, assim, muita disciplina tem o trabalho de todos, assim, espíritos a este despertar nos humanos, né? Nós a gente assim entende que é das miúdas sementes que nasce a flor mais bela, né? Os pólen, né? Como é das sementes muitas vezes mais significativa para alguns, que cresce as árvores mais frondosas. Então, as árvores assim gigante, como fala, muitas vezes vem de semente muito miúda, né? Seu trabalho, assim, seu trabalho, peço assim, perdão, está crescendo, né? Vagarosamente como uma semente, né? Permita assim que continue a semente crescendo, né? Graças a Deus. Então, vieram até nós, estão pedindo para Caboclo falar da forma mais clara, então Caboclo pode refinar mais. Numa base, você chama aqui base espacial, né? Só que invisível aos olhos e aparelhagem humana. Nem todo espírito que vive assim no plano astral é espírito de morto, né? Caboclo não é morto, né? Como vocês falam, para ficar mais claro. Caboclo é um ser que o corpo astral dos espíritos assim da frequência das orbes mais sutis da Terra seria o meu corpo normal, né? Seria uma frequência próxima ao meu corpo, como se diz, normal. Entende o caboclo fala? Sim, entendo, caboclo, sim. Caboclo fala assim, mas eu repito, posso falar melhor, mas eu respeito a egrégora consciencial, assim, né? Isso é, vamos Então o respeitar. caboclo vem dentro dessa frequência e nessa frequência o caboclo dá a mesma mensagem àqueles que vão se reter mais à mensagem, não aos arquétipos, que assim é apenas um momento, né? Ah, graças Então a Deus. foi dada essa mensagem para nós estamos aqui à sua disposição, à disposição de quem puder abraçar assim essa mensagem com o coração, ou até aqueles que não. Caboclo assim respeita e ama a todos, né? Então vamos lá. O senhor, sendo o caboclo, e já houve comunicações de espíritos conosco enquanto ainda estavam encarnados nos seus respectivos corpos físicos, nos seus respectivos planetas. É o caso do senhor? Sim, é este, né? Isto mesmo. Só que o caboclo foi designado há um tempo X, por respeito que o caboclo fala isso, lhe pede sim, né? Este favor, né? A vibrar nas frequências conscienciais, assim, do planeta Terra, já alguns séculos e séculos, né? Então, o caboclo seria assim. O que vocês aqui da Terra podem chamar assim de geneticista, né? Mas não do corpo físico. Caboclo assim tem todo um trabalho que aqui vocês chamam uns irmãos do espaço, que nada mais são de que humanos do espaço, né? Extraterrestre, não é isso? Então caboclo assim é caboclo aqui. Mas caboclo tem uma descendência muito fora daqui. Então caboclo vem aqui para ajudar assim através das ondas de alguma assim frequência magnética fractal ajustar assim o que vocês chamam de corpo astral e corpo do pretérico do encarnado, né? E até mesmo de algum desencarnado. Mas isto não é só caboclo que faz sozinho. Isto vários caboclos, vários magos brancos, vários outros assim de várias instituições até muitas vezes não religiosas, mas como diz assim, místicas, né? Magísticas, que têm uma visão mais universalizada do todo espiritual, faz uma grande corrente e assim nós vamos, através dessa onda magnética, que há pouco tempo foi aceita, né? vamos assim graduando mais os estados morais e éticos de conduta do que seja o ser eterno espiritual que vegeta momentaneamente o estacionar na matéria mais densa, corpo físico. Porque o conhecimento é mais próximo da loucura quando ele não tem o domínio daquele que apenas bota para fora sem nutrir-se em paz por dentro, né? Então nós vamos ajudando, se eu posso assim dizer, auxiliando essas pessoas, esses seres, a apaziguar o seu conhecimento e começar a beber, como diz Avatar, né? Sim. O poço da água viva não é o pensamento, é o concernir-se em sabedoria quem você é. E quem você é não está nos livros, mas está na vivência do dia a dia, né? Em paz consigo mesmo, principalmente, né? Então, esse tipo de conceito, para muitos, é história, é conversa, como diz o caboclo sincero, conversa chata, né? Sem interesse. Mas nós somos pacienciosos, né? Nós, como diz, muitas vezes preferimos vir nos caboclo da terra ainda, que não sabe nem ler nem escrever, mas tem a verdadeira sabiência pura, inata, de viver em paz com todo. Muitas vezes o homem intelectualizado já vive destruindo, truicidando, porque vive em guerra por dentro. O que, que o homem assim vai fazer para fora, né? Então, nós não é assim escolher a dedo. Nós estamos aqui, respeitamos a lei de vibração e sintonia. Por quê? De sintonia, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nós respeitamos o momento consciencial, certo? De cada um que nos procura nos terreiros de Umbanda. A Umbanda, o que vocês chamam de Umbanda, nada mais é do que um emanar de amor cósmico. É o hálito divino do todo que vai se auto-procriando em algo sempre novo, no tudo que vai sendo feito perante o percorrer da eternidade e na existência eterna. Isto é um pouco complexo, mas caboclo bota em palavra humana, né? Aqui, Umbanda, muitos filou religião. No espaço, Umbanda, filosofia de vida e de existência. Há uma diferença, Tony, mas ao mesmo tempo bem significativa, no senso que completa um com todo, não apenas um separado do tudo que há. Faz o compendido do caboclo? Sim, senhor. Então, essa profundidade da Umbanda ainda aqui, ainda está muito, como diz, assim, muito jovem, né? Os conceitos Umbanda aqui, muito jovens, mas está tudo dentro do tempo certo. Nada acabou com ver como julgamento e errado. Acabou com apenas está sendo sincero a quem ouve, né? Graças a Deus. O quê? Ô, seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Neste médio, eu fui designado perante as radiações cósmicas a Caboclo Sete Encruzilhada. Caboclo Sete Encruzilhadas. Sete Encruzilhadas, isto. Um dos caboclos, né? Porque nós sabemos que teve, assim, outro, assim, das nossas legiões que veio agraciando a Umbanda, né? Sim. Trazendo, assim, ou pelo menos perante a história, né? É. Então, deixa assim bom, deixar claro, caboclo só apenas mais um, que é isso que caboclo acabou de falar agora, né? A Umbanda cósmica não se apega em nome, mas na essência. A Umbanda terra ainda necessita do nome para envasculhar a essência de si mesmo por dentro de si próprio, né? Ah, é. Então, seu caboclo, qual que é o interesse de vocês ou dos extraterrestres, de Andrômeda, vir para a Terra nesse momento que Se a Terra está vivendo? Tem um parente nos Estados Unidos da América. Uh-huh. E você é brasileiro, não é? É. No Brasil, muita poluição. E isso está indo para Estados Unidos, América. É. Se o teu primo lhe ama, ele não te discrimina, mas ele vem com amor, trazendo afeto, uma palavra humana, e mostrando a você uma disciplina moral e de conduta. Uhum. para que você, brasileiro, reconstitui-se no seu amor próprio, não no nosso. Quando você reconstitui o seu amor próprio, tudo volta à harmonia. E o todo se completa num outro emanar, para outro criar de realidade que vocês chamam de multiverso. Existem literaturas, e agora uma mais recente, dizendo sobre a existência de agêneres, ou seja, a manifestação física de espíritos. Mas isso sempre esteve. Então. Não há nada de novo nisso, né? Caboclo não desfaz de escrito nem de espírito, né, que traz. Claro, claro. Mas as materializações, o consenso de materialização, ainda em algumas filosofias espiritualistas, né, é muito coligado ao processo moral. Isto não é verdade. Se você aí, caboclo não vibra só neste médium, né? Uhum. Caboclo vai também para outros médiums, outros aqui, lado do Brasil, Venezuela, Bolívia, uhum. Equador, Chile. Você vê 4 horas da tarde, 13 horas da tarde, sol raiando, materializações, nossa. Efeitos físicos. Por que que aqui no Brasil não tem isso? São normas e regras. Hoje caboclo fala aberto porque tem essas coisas de vocês, YouTube, internet, né? Uhum. Caboclo fala bem claro mesmo que a ignorância está dentro daquele que não aceita que o outro é diferente, né? Ai. Então, caboclo respeita, né? O tempo cada um. Mas caboclo diferente, talvez para muitos ou não, né? É. Então, tem esses meios de vocês procurar para cobrar caboclo verdade ou para até desmentir caboclo ou dizer que caboclo é isso ou aquilo. Não tem problema, né? Mas nós ver que há um senso ainda muito misturado religioso e espiritual. A espiritualidade não é religião. A espiritualidade tem um desvelar religiosidade no coração das pessoas. Esse senso de auto-religiosidade é abrandar o coração. É coligar sensos e conceitos um ao outro e ao mesmo tempo transmutá-los. Aqui no Brasil, nós ainda temos algumas dificuldades neste conceito, assim, que caboclo fala, mas nós repete, né? Nós repetimos que não há preconceito para a palavra do caboclo. Uhum. É apenas uma visão real da coisa que há. Tem normas que não podem materializar. Tem normas que não podem fazer cirurgia na luz do sol. Tem horas que não pode, normas, né? Que não pode fazer efeito físico em lugares sujos, lugares não ionizados. Você vai em alguns acampamentos bolivianos, que os mesmos caboclos que incorporam na Umbanda, baixa lá, incorporado em seu médio de materialização, fazendo cirurgia a manua, sem equipamento algum. Você saia daqui e vá para outros países, na Índia, as materializações de mão nua. Algum descontexto nisso, né? Então, muitas vezes não é nota que o contexto religião, que não é prejudicial, mas como a religião fica além pelos seus dogmas, de paradigmas e preconceitos, rebaixando o senso de autoespiritualização, de religiosidade, ante o senso do que é o espiritual, começa os conceitos e os preceitos ser um atraso evolutivo, moral, ético, de conduta ao trabalho executado, para o que você chama de caridade ao próximo. Ainda se faz caridade no planeta desfazendo do amor próprio. Então você não faz caridade. O próprio senso de caridade diz: caridade ao outro para ser pura necessita de amor próprio. Acabou que eu não preciso nem responder, mas pergunta: vocês se amam? Então, o senso de caridade se começa a se conhecer, se respeitar, a modestar as suas maledicências, disciplinar, e depois ter a dignidade de também fazer a mesma coisa, respeitar um momento ou outro, porque você se ama. As pessoas que não se amam não respeitam. As pessoas que se amam, de verdade, não precisam nem tolerar o outro. É tão natural o outro, porque ela, por si mesmo, já é naturalizada em sua paz. Quem não é naturalizado em sua paz, necessita afirmação interna. Está certa, sempre mais. Ou se não, precisa provas exteriores de que ela em si seja mais, ou de que tenha mais de que ela, mas que ela sempre seja alguém a se submeter. Este é o conceito, muitas vezes, assim, filoreligioso, né? Se lá caboclo pode chamar assim. Que a claro. Filosofia é luz. Sim. Não escuridão, né? É. Mas nós entendemos que isso é tempo, nós temos paciência, mas convidaram o índio para vir falar aqui como índio, caboclo, e eu venho falar trazendo a verdade que vivo. Não venho aqui dizer que todo mundo está errado, não. Cada um dentro do seu tempo. Ah. O respeito e o amor são parceiros. O fruto do respeito com amor é o afeto próprio para consigo mesmo. Quando você bota amor e amar e respeito, todos os seus atos caritativos saem com afeto. E o afeto você não forja, mas o amar de hoje, refracionado em várias formas, em várias maneiras, modo de ser, ele é reflexo muitas vezes da tua falta do mesmo amor próprio. Aí sai um amar possessivo, um amar agressivo, um amar impositor. E o amor se transforma muitas vezes num amor preconceituoso, um amor rancoroso e um amor exclusivo. Quando o ser humano se interioriza, na ignorância do afeto perante a sua própria vida, ele não precisa buscar o que já tem. Amor por si mesmo e respeito ao outro, ao ponto de amar o modo que o outro se prostra também. Ok. Seu Caboclo, há uma euforia entre as pessoas que acompanham o nosso trabalho toda vez que estamos falando com um ser interplanetário. De repente, até para saber mais a respeito da forma como eles lá se organizam para que a sociedade flua dentro desse amor que tanto pregam. Que exemplo tem a sua sociedade a dar para a nossa? O mesmo exemplo que teu silêncio lhe dá, mas você não se percebe. O mesmo exemplo que sua mansuetude lhe oferece, mas você não se sente. Uma sociedade formada onde todos os seus integrantes entende intimamente que seu amor próprio é o que há de mais valioso a se oferecer a tudo que há, não tenho por que disputar qualquer tipo de algo a não ser apenas o se autoconhecer cada vez mais, por si mesmo. Esse se autoconhecer cada vez mais não transforma uma sociedade individualista, nem assim exclusiva, mas transforma uma sociedade imperativa no conceito que o amor puro é o grande presidente e o amar é o governador. E todos que escutam a caboclo são os encarregados de fazer este governo puxar como um coração vibrante de vida. O conceito intelectual de evolução é atrasado. O conceito de sentir-se, concernido-se no evoluir é o que nos interniza para o sempre. Ok, ok. Graças a Deus. Caboclo Sete Encruzilhadas. O senhor, sendo de Andrômeda e estando encarnado, igual eu estou em determinado planeta, fazendo uso de... Agenda assim, o Marechal. Quando vós fala assim encarnado, entendemos que existem vibrações como uma sinfonia. Você não se sente assim mal pelo que o caboclo dizer, mas neste psiquismo, com todo o respeito ao esforço dele como médium, o caboclo se sente limitado em buscar ideias para proferir. Sim. Então o caboclo fala algo não para humilhar você. Opa. Mas imagina que você é uma criança tocando latinha e caboclo é uma sinfonia de Beethoven. O corpo de caboclo vibra numa sinfonia de outono de Vivaldi, enquanto seu corpo mais grosseiro bate latinha. Não é uma questão de evoluir, é uma questão de ressonância em notas musicais harmônicas ou não, entre grave e agudo, infrações e intrações, para ficar mais assim humano. Então, quando você diz carnado, não seria a palavra assim mais assim coerente? Entendi. Mas pode dizer que é uma tensividade assim não conhecida pelos humanos, que não é carne, não é carnado. E mesmo tendo uma contextura assim, a nossa visão seria muito próxima a 5D. Vocês aqui olhem 2D, já começa a diferença. Ui. Claro, entendi. O Bom. caboclo só falou isso. Vou parar por aqui porque isso não acrescenta em nada a Não minha opinião. acrescenta nada, acabou. Não acrescenta. Tá certo, eu compreendo, viu, acabou. Mas assim, acabou meio que anulando a minha questão, que ia ser o seguinte. Mas nós pode, como diz a Chinta aqui, seu Benedito, nós pode pelas beiradas. A boca não entende referência, mas eu confio. Salve, Benedito de Aruanda. Graças a Deus. Então, seu Por quê? caboclo. Então, seu caboclo. A ideia Por quê? era dizer o seguinte: se estamos ambos encarnados, que tal a gente então combinar de um domingo à tarde fazer um diálogo presencial com o senhor? Se tiver a oportunidade assim, e os maiorais assim do seu trabalho assim fazer esta bênção para este índio, índio vem assim falar assim, vendo assim, pessoal vendo, né? Isso. Acabou que não muda muito, mas se fizer assim alguma diferença acrescentar, acabou que aceita. Não, mas o senhor não entendeu a proposta. Pera aí. Falei Você fala assim, pessoalmente. e pessoalmente materializado assim, É, ué. isto é um conceito assim retórico na evolução daqueles que estudam a espiritualidade assim, à vista do caboclo. Porque quando não se estuda a espiritualidade assim, nós assim entendemos sua proposta, mas estão pedindo para mim falar neste tom. Fala. Quando alguém pede, tem como você se materializar em minha frente? É como se você estivesse desmaterializando tudo o que tu nutre como crença e fé espiritual. Você quer ver algo materializado? Vai atrás de uma pedra de vocês. Você quer ver algo materializado? Vai numa árvore de vocês. Agora, você quer ir além da matéria? Estude a vibração da pedra e a puxação daquela árvore. Estude os espíritos, enxergando eles com os olhos fechados, começando com tua paz, começando com tua mansuetude de alma, oferecendo ao seu ego o seu verdadeiro lugar entre o plairá da sola dos teus pés e o solo que tu pisa. Oh, graças a Deus. Aí vocês vão entender que não precisa ver o que se crê, porque o que se crê você já faz jus, porque existe na carne. Você não precisa tocar no espiritual para dizer que existe. Porque existe, porque quando você se fecha os olhos, você se percebe em espírito eterno. Além de carne, mas a quem, aonde você pode ir? Muito mais longe do que a carne. Graças É um a Deus. conceito espiritual. Ainda isso está muito lento aqui, mas está certo, tudo certo. Nós Então. entendemos, porque foi falado para caboclo. Eu venho mais pela psicografia, como diz aqui. Claro, claro. Que tem um pouco assim, hoje eu entendo agora, vibrando a médio, nós vamos como um computador a cabeça, né? As emoções do médio, nós vamos lendo, né? Tem Graças a algumas Deus. ressalvas no modo de falar, para não magoar alguns, mas isso é impossível e seria a pretensão do caboclo dizer que vou agradar. Não estou para agradar. Caboclo está para falar de amor para amor. Claro. Se o amor do caboclo desagrada, caboclo pede perdão a quem ouve. Né. Mas caboclo ama todos quem ouve do mesmo jeito. Você quer fazer a caridade com ritualística, com dogma, com a Quétipo, faixa, caboclo, chefe cruzilhado lá vai estar, se tiver amor. Se você não quiser fazer com nada material sua caridade, só com oração ou meditação, se tiver amor, caboclo está. Só que o amor, ele é mudo e surdo. O amor é algo que quando se intelectualiza, ele se deteriora ou enfraquece. O amor, ele deve ser nutrido. E quando o amor realmente é executado, ele sai num amar desinteressado e incondicional. Por quê? Por quê? Isto ainda, a humanidade está gatinhando, mas está andando, né? Graças a Deus. Então, por isso que eu falei que daí cancelou minha pergunta, porque o que o senhor disse que está na 5D, então, obviamente, diferente... Eu disse que estou na 5D. Eu dei um exemplo visual. Você abre os olhos, você vê o quê? É. Você vê 2D, 3D, conforme for o jogo de luz e sombra, não é isso? Isso. Caboclo, quando abre os olhos, vê 5D. Não é que caboclo está na dimensão 5D. Entendi. Então, se esse conceito de apuramento psiônico ou psíquico em caboclo é mais afinado como uma sinfonia de Beethoven ou Vivaldi, e você ainda está no barulho das latinhas batendo, há uma diferença. Só que caboclo não vê isso como evolução de graduação. Caboclo vê isso como autoafirmação de quem eu sou, para mim mesmo. Isso não me titula superior. Porque a superioridade é aquele que experiência tem se experimentando-se nós mesmos. Uhum. O que você chama aqui de chama consciência, ciência de quem é. Certo. Porque nós vemos para cá, no tempo de Lemúria, Atlântida, nós usamos corpos que hoje, a coisa está grosseira, mas existia corpo semispasmótico acá. Existia racha semispasmótica cá nesta terra. Então nós vinhamos, fazia o que vocês chamam hoje de mediunidade e não existia, porque não existia a tela tatômica búdica, não tinha essa necessidade. Então, a visão na época era 5D. Aqui não era 5D, essa dimensão não era. Mas como nós víamos, vocês não têm hoje tela grande 3D? Sim. Vocês estão dentro da tela? Não, pô. Então, caboclo não estava dentro da tela, mas tudo que eu via era 5D. Deu para você, compreende? Deu. Então a questão é assim, esses... Isso é confuso, como... Quando eu começo a falar muito de evolução extraterrestre, o ser humano primeiro fica egoísta. Se desfaz muitas vezes dos terrestres que não são extras. Não são extras na contabilidade divina. São acréscimos. Como familiares, como esposa, como mulheres, como amigos, como os parentes, que vocês precisam se dar bem, precisam amar, porque esta é a prova do momento. Não adianta amar o que está lá fora se você se desrespeita por dentro, né? Nenhum extraterrestre bem-intencionado, como vocês falam, há de acolher uma egrégora consciencial que se desfaz dos seus. Isso não existe, só existe na mesquinhez de alguns, né? Como eu disse, caboclo muito direto, talvez malgoe alguns, né? É. Mas é prova, prova pra todo mundo. Seu caboclo, então, só pra esclarecer. Eu já me comuniquei, fizemos livros com outros extraterrestres encarnados no planeta de origem deles. E eles disseram que, apesar de eles estarem em vibrações diferentes, eles podiam, se fosse da vontade do cosmo, fazer um pequeno ajuste para que pudessem, então, através e com as espaçonaves deles, interagir com um ser humano da Terra. Isso o senhor pode fazer? Mas isso qualquer um pode. Se vocês aqui materializem mesmo espírita, por que que nós não podemos materializar os nossos corpos? A questão é qual vai ser o intuito disto? Para maravilhar e deixar vocês mais cegos, insanos? A utilidade, né? Fanáticos? Ou para apenas vocês se esclarecerem que o espírito é eterno? Qual a finalidade? Como a finalidade ainda assim? é muito a primeira de se maravilhar e ficar inchando os egoístas, não há necessidade de educar a boca para eles. Para que isso? Para aquele que tem fé no que chega espiritual, para aquele que é um bandista ou espiritualista, que crê no espírito imortal, como diz aqui, tem livro, né? Evangelho, isto, né? Lê isto, acredita e sente fé raciocinada, o de menos é tocar e pegar. O demais para evoluir basta nutrir em paz. Agora, para quem tem uma fé vaga, precisa de provas, precisa de amostras, primeiro tem que revisar o que diz crer, porque não crê. É carente. Carência não é fé. É falta de algo que não supre por si mesmo. A princípio, a realidade da sua própria existência. Caboclo da Sete Encruzilhada, todos que vêm, qualquer outro médium, traz assim a lei da palavra, traz assim a palavra espiritual, independente dos médiums, não a verdade absoluta, mas traz a coerência. Então, caboclo, repete última vez, pode parecer que caboclo está sendo muito para uns estúpido, bruto, mas caboclo está dentro dos estudos espírita, espiritualista, coerente do planeta. Claro, claro. Só que as pessoas preferem se maravilhar na ilusão e ficar dando voltas na sua própria evolução. Nós amamos da mesma forma. Por quê? Por quê? Mas nós não, como diz assim, necessitamos ficar esperando elas. Nós deixamos elas vivenciarem os seus momentos de ignorância. Vivenciar os seus momentos de amor. Nenhum espírito de luz, muito mais evoluído que este caboclo que fala, você, virá essa terra aqui, forçar alguém a se iluminar de uma forma que ainda não mantém. Mas todos os luminares que vêm a essa terra vieram pela mesma luz de centelha que tem dentro, dos mais ignorantes das coisas dos espíritos que há. Escuridão total, só vê naquele que tem o corruptor, disjuntor, chamado falta de esperança. A falta de esperança é o apagão da sanidade humana. Claro. Falta de esperança no amanhã e falta de esperança visionária. E por que não dizer missionária, de se requerir sempre melhor, no mínimo, para si e de bem para com os outros que convive. Graças a Deus. Levando em consideração, seu caboclo, essa mensagem realmente muito coerente perante os prepostos, né, do progresso e da evolução e o respeito que o tempo precisa, né, para desenvolver nossas potencialidades, o que dizer desses outros extraterrestres e dessas outras pessoas que dizem ter entrado em contato com eles? Desrespeitaram essas normas? Mas se você escutar assim, com o coração que ouve mais do que os ouvidos, você vai assim entender que o caboclo tentou dizer para as pessoas sentirem e se sentirem, não para apenas discernirem pela ideia e através da ideia lançar dúvidas e conceitos. Ah. Então, se você sentir palavra de caboclo, o caboclo repete que não há quebra de regra. Há livre e espontânea vontade. Se uma pessoa se sintonizar com o espírito ou extraterrestre, ou ser que se gradua a uma energia de amor, próxima à energia humana de amor, mais puro que alguém possa conceber, o que menos ele vai querer é se mostrar. A pessoa que diz que precisa ver, então quer dizer que quando ajuda o mendigo, ela tem que botar num cartaz grande? É, realmente. Foge de lógica humana. Se os espíritos extraterrestres são mais evoluídos, já nem foge de lógica. Seria estupidez e burrice dos mesmos. Se eles vêm para, supostamente, aguçar a evolução de uma forma natural, com amor, em todos os que estão aqui, para que nós vamos fazer apresentação de poderio tecnológico? Para que que nós vamos fazer a apresentação de intelectualidade avantajada? Mas nós podemos, como pretos velhos, exus, caboclos, baianos, chiganos, encantados, nós podemos, como boiadeiros, marinheiros e outros assim, espíritos e outros, vim dentro dos arquétipos para dirigir. Nós somos irmão do espaço e estamos na sua festa de bodas, convidada pelo Cristo Cósmico. E nós estamos sentados na última cadeira. Você é convidado para sentar na primeira cadeira. É você que deve, sim, realmente ser o chefe da núpcia. O caboclo apenas é a visita que você recolheu nas favelas e nas ruas, cósmica por aí. Então, o caboclo vem das favelas, das vielas cósmicas, para esta estado aqui, que vocês chamam aqui Terra, planeta azul. Então, nós viemos para cá, no caso da vibração do caboclo e dos superiores, né? De todo o comando da federação, assim, cósmica e galáctica, assim, vem não só para este mundo Terra. Vocês falam da Terra, mas logo aqui, nos lados destes, são mais de 34 planetas com vida, em frequências vibracionais diferentes e visíveis no circo solar deste planeta. Isto tudo daqui a um ano começa. Começa um canalizar lá, outro lá. Eu sei que para você não é nada novo, mas para muita gente é. Sim, acabou com certeza. Não está aqui trazendo revelação. É, e vai ser bom, né? Isto é vida eterna. Então eu sei que quando eu falei, você não se ofendeu. Não, claro que não. Mas aqui no Brasil, se você já falou com nós em outros lugares, o nosso temperamento psicológico, o caboclo está falando com temperamento assim, não muito brasileiro. Sim. É diferente, até o modo assim, é mais direto, não é? Sim, sou. Aqui tem que ter muito dedo, né? Então nós entendemos, já Estados Unidos, Rússia, Austrália, outros lugares, nós já damos direto a mim. É isso mesmo. Aqui nós temos que ter dedo porque as pessoas confundem muito milindre, religioso, mais religião, com e desmembrar evolutivo espiritual, interno e externo dos outros e dentro do seu tempo de respeito. Então pode acontecer das pessoas se sintonizar com outros seres do espaço, que são tão qual maldosos, malignciosos em sua intenção, e canalizá-los e eles vir, como também pode ser o contrário, vir espíritos ou seres extraterrestres, isso acontece muito. Por que que ainda os grupos é raro vir em nós se materializar aqui? Porque quando nós se materializamos em grupo, nós estamos vendo o que vocês sentem, não o que vocês sabem. O que vocês sabem só nos atrapalha. Eita. O que vocês nutrem como realidade em sentido de vida é o que nos dá a luzinha pisca-pisca para nós descer com a nossa nave coração e de amor a cara. Oh. Mas vocês não entendem isso ainda. Vocês acham que quanto mais sabe, mais evoluído. Ixi. Não importando se para evoluir você tem que pijar metade do planeta na cabeça do céu. Agora, quando você sente amor, você é o primeiro a ser caos para outro ignorante subir em cima e poder se elevar, seu clarão espiritual. Vocês entendem isso como humilhação. Caboclo está aqui como caboclo, tendo como esperança que o Eterno dá, que o amor é a única força que tudo transforma. Por isso é que caboclo vem como caboclo, cara. E se você pergunta, caboclo, você é mais evoluído? Não. Porque é uma experiência mesmo que faz, como diz, muito assim, muito, muitos séculos e séculos e séculos que este ser vem aqui, mesmo assim, sempre há algo novo no sorriso de uma criança que um pupilo de caboclo, certa encruzilhada, de um filho da Umbanda, carecia para o seu coração. Sempre há um estômago, além de mais cheio de que a comida, de que a boia, que bota para dentro, mais cheio de esperança seu coração, quando os tambores rufam, não apenas no atabaque, mas no coração do bandista, ou no evangelho, ou do espírita, ou da Bíblia católica, daquele que vai além dos livros, mas é um espírito prestativo ao verdadeiro sentido de caridade, que é não se ter mais de que o próximo, nem muito menos desfazer das suas semelhanças, mas ter-se no seu coração semelhança total naquele que você pratica a caridade com amor. Graças a Deus. Ok, ok, ok. Muito bem. Seu caboclo, quando numa interação, seja com uma entidade ou com outro ser humano, as pessoas se melindram, ou seja, se ofendem com aquilo que ouvem, é porque elas estão procurando no outro um reconhecimento e um amor que não estão dispostas a dar a si próprias? Na verdade, elas estão desconhecendo de si mesmas a sua própria realidade, que é uma fantasia. Eita. São infelizes, são preenchidas de um vento que não se toca. Quando você é o contrário disso que vós assim falou, você é cheio, pode pagar suas contas, ter seus problemas, pode passar fome e viver baixo da ponte. Já foi dito para algumas entidades deste aqui, que eu estava escrevendo e a entidade estava incorporada, que o problema não é ser mendigo, o problema é se ter como miserável disso mesmo. Mas o ângulo que assim que deram para você foi muito formoso. Pode acatar este que caboclo acata também. Mas caboclo deu uma outra visão do que o caboclo vê e sente. Infelizmente sente, porque é muita dor que as pessoas muitas vezes nutram. Porque elas querem viver a vida toda tentando provar algo para quê? Quem tem fé menos prova, mais faz e vivencia. Quem crê com sanidade, mais constrói do que barra a construção do castelinho de caridade do outro, de outra filosofia religiosa. Mas isso assim, são assim de sempre, né? Conceitos que ainda estão sendo labutados nos coraçãozinhos e ainda está sendo muito estranho no cérebro humano para ser absorvidos em paz. Tá certo. Seu caboclo, qual que é o propósito de um espírito encarnar nesse momento de transição? Vocês aqui chamam-se, encarnar nós chama de experiência. Imagina um grande escritório com vários repartimentos. Acabou com chotar num outro repartimento do grande escritório da criação. Onde as papeladas têm escrita diferente, onde os maquinários é diferente, mas acabou que acabou. Ou como você chama, extraterrestre. Então, se vir, por exemplo, caboclo vai dar exemplo, um extraterrestre reencarnar aqui. Vocês podem titular como ser evoluído mais do que os outros, nem sempre. Porque no momento que você entra nesta dimensão dual, onde existem frequências duais, o amor é uma sinfonia perfeita. Que o grave e o agudo são harmônicos. Fora dessa sinfonia, há discordâncias. Quando assim nós vem cá, que tem de nós aqui carne e osso, sangue encarnado aqui. No Brasil, muitos. Alguns com 30, 40, 50, 18, 2 anos de idade. O que vai despontá-los assim, não superiores, mas com valor de amor mais puro, é o que eles nutrem como realidade universalista em seus corações. Vai ser um evangélico que não vai desfazer do umbandista. E um umbandista que não vai brigar com o conceito do outro umbandista. Mas vocês aqui ainda titulam quando nós vem, nós fazer uma máquina que dá alimento para todo mundo. O corpo sente fome, o espírito, quando se purifica, não mais. Você entende assim? Sim, senhor. Então, são pontos de ângulo assim, que, de visão diferente, que é bom nós falar, né? Não quer dizer que seja caboclo verdade pura, senão. Cada um chega às suas diretrizes. Tá certo. Quando diz na doutrina espírita, então, se mundo é de cirurgia, que muito extraterrestre, caboclo, espíritos, doutor, feira, padres, ex-médicos, ex-enfermeiras, digo assim, espíritos, né? Vem curar através do bioeletromagnetismo dos médicos, cirurgia espiritual. Se você é um espírita estudioso, você sabe que tudo aquilo ali é paliativo. Se você é um ser que estuda espírito, por mais que seja um câncer que o seu filho teve, sua mãe pode ter, você vai curar. Mas se você é espiritualista com seriedade, você entende que é um afago que irmãos estão lhe proporcionando. Porque as verdadeiras doenças muitas vezes estão pairando nos outros corpos, está pairando no modo de sua mente interagir. O seu corpo só é o bode expiatório, não é isso? Então, é bonito de ver isso. Aí, caboclo, volta de novo ao assunto que você propôs e falou. Muitos espíritos vêm, criança índigo, cristal, arco-íris, luz, então, muitos nomes famosos. Mas o que vai destacá-la não é o que elas traz apenas na tecnologia, mas o que destaca é o seu amor próprio e coletivo. Isso é que ainda é um diamante raro nessa terra. Isso é além da inteligência da cabeça, mas envolve o coração. Tem exemplo aqui, vocês tiveram até, médio dar esse exemplo muito, Chico Xavier, espírita. Mas era um humano que irradiou amor. Ninguém é obrigado a seguir as diretrizes de Chico. Mas o amor dele é amor dele. Se você conseguir fazer do seu jeito, já está bom. É tempo ao tempo, que tempo é o único que comporta a verdade absoluta. Por isso que ele a sempre renova. Em momento, perante o consciencial de cada um. Ok. Caboclo sete encruzilhadas. A vai fazer o retirado, né? Isso. A Xim vai ter que fazer assim, para Xim, né? Eu vou pedir uma... Eu vou pedir uma mensagem final do caboclo, mas só antes, tem uma pergunta para fazer. Qual que é a diferença na manipulação energética para incorporação, no caso de agora, entre um espírito desencarnado da Terra e um extraterrestre encarnado em outro planeta? O que Caboclo fala, Shin, é muito próximo, Shin, ao que você já viu em outro germão de outra roupagem que você chama extraterrestre, mas aqui eu prefiro caboclo. Certo. Vocês falam canalização e incorporação, não é esse? É. Não é esse? Sim. Todo o processo de mediunização é muito mais, não quer dizer que é 100% do corpo astral para baixo, corpo do pretérito, e assim vai as sensibilidades nervosas do corpo físico. A canalização tem uma propriedade mais no corpo mental concreto. Caboclo dá nome mais simples, é? É isso? Sim. Então, caboclo está assim incorporado porque Benedito Ruanda está tomando as vibrações dos chakras inferiores. Porque se não fosse, o médium estaria canalizando, porque caboclo não prefere incorporação. Nós, do espaço, nós preferimos a canalização, mas a canalização é independente do que tu guarda no cérebro, é o que tu nutre no coração. A canalização sempre vai ser muito mais profunda atemporalmente. A mediunidade sempre vai ser visualmente o tempo que você ou já viveu, até certo ponto, né? Porque vocês esquecem de vidas, né? Então, hoje, caboclo incorporado, Porque outro espírito ajuda até para o psiquismo do médium não falar achismo para vocês. Agora, se você falasse, caboclo, qual você prefere? Eu prefiro o médium canalizar. Eu ligar no corpo mental dele, concreto, o corpo casual, búdico, até o sinal assim, caboclo assim, vibra, e deixar as energias de ele não pensar em nada, e a voz do coração voltar a mensagem para fora. Essa, caboclo gosta mais, se posso falar assim. Entendi. Por que as pessoas aqui dão menos valor para a canalização e mais para a incorporação? Porque é falta de amor próprio. O senhor nem parou para pensar. Mas se você perguntar caboclo, caboclo não vem trazer mentira aqui. Claro, claro. Mas nós entendemos que perante a evolução planetária é necessário, mas não é o necessário que você amarra uma bola nos pés. Vocês levam como uma necessidade, a espiritualidade leva como uma ferramenta, diferentes. Ferramenta você refina ela, você usa ou não usa. Agora, se você pergunta para caboclo, caboclo, perante a frequência planetária do brasileiro, do planeta, precisa incorporar? Sim. Precisa tanto para medicar alguns espíritos da quarta dimensão, como vocês mesmos que precisam incorporar esse mesmo. Agora, se você fazer a sua pergunta de novo, peço assim licença, o caboclo para ele fazer a voz. Pode? Sim, por favor. Se for assim, caboclo, a incorporação tem que ser absoluta para afirmar que o espírito existe? Não. Porque se fosse sim, tanto a espiritualidade que a se emprega e os médios estão doentes de carência. Doente do quê? De carência. De carência, claro. A princípio de verdade, porque vive na ilusão íntima. Não sabe nem quem é. Nossa. Como eu disse, nós vem mais escrevem esse médium porque nosso temperamento é acostumado mais com outros seres tão amados como o brasileiro, mas norte-americano nós vem, um chama nós de frio, não é isso? Nós parece mais seco. Brasileiro, como eu disse, com muito respeito, nós tem que ter um pouco de cuidado, né? É. Ah, tem. Mas nada que caboclo está falando foge dos livros que vocês lêem. Tá tudo aí. Só ler com atenção. Talvez o modo de falar não tem muito sentimentalismo, mas tem muito, da mesma forma, carinho por todos. Certo. Então foi possível existir uma interação entre nós. Para a organização desse diálogo, eu estava em desdobramento e o senhor estava na sua espaçonave, é isso? Se você quiser chamar assim de espaçonave, você assim como pode chamar assim. Fique assim tranquilo, à vontade, assim, mas nós sabemos que é o meu veículo de se locomover. Claro, mas qual foi a física da interação? Foi possível porque eu estava em desdobramento, senão não seria por causa que Sim, você estamos em está diferente. até uma esfera muito próxima aqui, construída pelos pleiadianos. Ela é invisível ao olho nu e aparelhagem humana, mas é próxima à Lua. É uma base, vocês podem chamar assim. Só que essa base, ela não é uma base apenas planeta Terra. É uma base que envolve outras subbases também de outros planetas. Todos os planetas do sistema solar é povoado. Nossa. Todos. Só que não é carne e osso. Não é na mesma Por que vibração. que isso ainda é muito reservado? Porque ainda a fé humana é muito doente. A fé humana é com muito pouco amor. Amor e fé andam junto. Se você ama, você tem fé. Se você tem fé, você ama. É simples calcular por esse termômetro quem tem uma fé raciocinada sã e quem tem um amor próprio xadir. Use esse termômetro que o caboclo está oferecendo. Para quem? Claro. E essa base, eu não conseguiria chegar até ela sozinho em desdobramento. Teria que um guia levar, é isso? Se você entender que essa base não fica no astral, nem muito menos astral, seria do plano espiritual Terra. Hoje você já assim fala, né? Buraco minhoca, não é isso? É. Isso é em peixe. fica no multiverso, só que a localização deste portal é próxima à Lua, do satélite Vibras. Acabou que vai falar até isso, né? Claro, claro. Isso ainda para vocês é muito evoluído, para nós é comum. É. Não tem nada de evolução. Você evolua por dentro de você, que o resto vai sair por fora naturalmente. Oh. Você evolui só para fora e você se desnaturaliza a sua intimidade. Claro. Então aí o senhor apresentou uma nova proposta de multiversos e aí a minha pergunta foi para o espaço, literalmente, porque como que um ser humano consegue chegar a essa base? Tem que ser guiado ou levado por alguém? Se você assim fazer o compêndio, que muitas vezes, em algumas técnicas humanas, cometia casas espíritas, centro de Umbanda, nós desdobramos aquele analfabeto e levamos para lá. Para onde você foi? Não é uma questão de evolução intelectual que vai lhe graduar ir para este lugar. Você pode ser inteligente e ir para lá. Agora, o que vai lhe manter a uma dimensão mais pura é a pureza do teu coração, que é além do que tu sabe. Oh. É além da somatória dos números e da junção das letras que tu pode apenas copiar com o cérebro. A essência. A essência. Uhum. Então, muitas vezes, esses caboclos que andam nu aqui na Amazônia, nós desdobra eles vão para lá e quando volta aqui, eles vêm falando que é espírito da natureza que existe. Claro. Existe. Aí depois eles desenham nós com haja, desenham nós gigante. Tudo isso é desdobramento, muitas vezes, quando não é materialização, que nós se materializa muito na Amazônia. Graças a Deus. Uma tribo bem restrita para fazer até muitas vezes resgate de mago negro, que você falou de materialização. É. Os índios brasileiros são os maiores desobsessores desta prática. São profissionais, porque acabou com o nome bem claro, porque eles são ignorantes, muitas vezes, para um da cabeça, mas são ascensos do coração. Graças são coligados com a naturalidade das coisas, de tudo e do todo. Então, muitas vezes, numa reunião xamã fechada, só para tribo, se materializa as sombras, os espectros, e nós também vemos pela materialização, usando os transes medianímicos de alguns pajé, e nós podemos fazer um resgate até abrir portais multidimensionais a outras esferas, mais longe. Isso não precisa da tecnologia de máquina, mas precisa da ideologia nutrida e sentida do amor. Gente? Graças a Deus. Seu caboclo, no começo o senhor falou caboclo sete encruzilhadas. Daí no meio, não sei se foi o médium que pegou errado, falou caboclo da sete encruzilhada. Como que é o certinho, caboclo, seu nome? Sim, para nós não sei. O como? Cortou, caboclo. O que o senhor pode repetir? Caboclo diz assim, uma coisa para nós não sei. Tá. Você. Uhum. Caboclo da sete encruzilhada. Tá bom. Caboclo sete encruzilhada. Foi proposital que o caboclo disse. Então. Porque tudo que o caboclo está falando é quanto já pego. Eu poderia dizer sete encruzilhada, e alguns já dizem, olha lá o Exu imitando o caboclo. Vocês vão se pegar na mensagem ou no nome que eu estou dando? Graças a Deus. Agora, se vocês se pegar no nome, vocês fazem o proveito que quer. Se vocês se pegar na mensagem, vocês fazem. Mas isso é sinceridade. Como sim. Nós sim. Não está desfazendo das pessoas que ouvem. Isso é amor. É. Amor justo, amor. O amor, ele é claro como a água cristalina que lhe faz bem. Não adianta acabou com vir aqui fazer assim, florear as coisas. Graças a Deus. Os espíritos aqui, humanos, luminosos, nas mesas espíritas, eles tratam vocês como? Com mentira? Não. Os preto velho tratam vocês com mentira, sim? Não, senhor. Então, caboclo vem tratar com a verdade de gênio, de emoção, que este médium me dispõe e que o caboclo traz. Quer falar com os caboclinhos olho a olho, peito a peito e coração com coração. Se alguém se ofende, caboclo pede perdão, mas o caboclo, pela pequenez de caboclo, pode oferecer. Tá certo. E para deixar claro também para as pessoas, o caboclo mudou o jeito de falar como um pedido dos circunstantes para passar uma mensagem com maior clareza, né? Isso, achei, porque no começo eu falei de um jeito, agora termina de outro, porque Benedito sugeriu, porque isso. Caboclo vem mais pela escrita no médico. Claro. Estou incorporado, como você fala, e a função, né? Grande, pela função, então preciso de adaptar-se. Isso. Mas, como diz, quem quer a mensagem pega, quem não quer fica à vontade. Tá certo. Então, passo uma mensagem final, caboclo. A gente até, se o senhor pudesse colocar um pouco na sua mensagem final, a ideia é do seguinte. Tem uma proposta de que está se aproximando um planeta menos evoluído, que uns chama de planeta chupão e dão outros nomes. E por conta da vibração psíquica dos seres lá encarnados, vai ativar muita coisa ruim em nós e vai chupar as almas densas para lá. Mas só vai chupar as almas que andam de ponta cabeça. Então, é verdade isso? Com cabeça erguida. É, só assim, muito diz, como é que o mundo diz? Os caboclos vão ter que pensar para puxar do psiquismo palavra mais coerente. Se você entende que todo que traz uma mensagem de vulto cósmico como este, como o caboclo trouxe, precisa passar muito o que o caboclo está falando, que este corpo não é meu, e o crivo da razão, como diz isso, isso, e do bom senso, tudo o que este caboclo está falando. Aham. Não se apegue com a verdade cósmica, mas passe pelo crivo razão, bom senso. Ah. Se vocês têm este planeta chupão como um planeta que, conforme as barreiras gravitacionais. Oh, graças a Deus. Louvado seja. Porque, na verdade, ele é um programa feito. Seu caboclo, perdão, o senhor pode falar de novo que cortou desde o começo. Qual começo, gente? Dá, vai ter que responder tudo de novo. Se vocês entenderem que, assim, tudo o que o caboclo está falando precisa passar pela lei do bom senso e da razão. Pelo crivo, não é isso? Isso. E esse crivo vale por todos os outros, porque o psiquismo não é do caboclo. Isso. Doutor ser pensante, sente e se emociona. Claro. Isto é estudo, como já foi falado, com o Peto Velho, assim, doutor médio, né? O amor e a evolução precisa estudo. Precisa estudo. Mas estudo interno e estudo externo. Então, se vocês têm este que você chama planeta chupão, como um corpo que, conforme vai passando os graduários, invisíveis ao maquinário humano, mas acessíveis às frequências ao mesmo corpo, em termos de gravidade, densidade e radioatividade, este mesmo corpo, ele se desmaterializa e materializa. Foi isso que o caboclo disse. Uhum. Imagina uma bola jogada na água, conforme vai passando cada onda uma frequência. Se a frequência é alta, ela pode sumir. Se a frequência é baixa, ela aparece. Você entende, caboclo? Sim. Mas isso é um detalhe. É um detalhe. O que não é detalhe é que este corpo foi idealizado por mentes cósmicas. Este corpo não vai destruir ninguém. A não ser, como diz assim, como você faz aqui, é peneira. Ah. Mas vocês, humanos, tem como castigo alguns. Isso não é castigo. Vocês não pegam um trem para ir trabalhar? Sim. Vai passar um trem aqui no lado para levar as almas de uma forma amorosa aí para outro estado. Olha. Nós vemos assim. Agora vocês vão começar a apontar o dedo para o outro que não sabe o que você que me ouve sabe. E dizer, você vai embora do planeta porque você não presta, você é miserável. Isto é evolução, mano. Isto não é evolução para quem diz que canaliza extraterrestre, ou caboclo, ou espírito de luz que ama a humanidade humana. Verdade, certo? Verdade. Então, há uma discordância de realidade no que vocês falam, no que vocês pensam, no que vocês sentem e no que vocês emocionam. Isto não é equilíbrio real, né? Não. Então, caboclo, o que, que é isto? Vai ou não vai passar? Se você entende que o planeta Terra não é o centro do universo, é apenas uma fagulhinha pendurada no macrocosmo maior, vários outros trem estão passando e ninguém comenta nada. Só que este trem que a ciência está conseguindo detectar e depois some, depois aparece, depois some, depois aparece, sim, está mais visível perante, como diz assim, as agonias de algumas pessoas, de se ver livre de quem não gosta, ou de se ver livre das pessoas que não querem mais aqui. De se ver livre da fome, de se ver livre do ódio, de se ver livre de todas as coisas ruins que acho que é ruim. Mas a natureza não dá salto no macrocosmo, né? A natureza é perfeita. Mesmo que saia o que polui os teus olhos, mesmo que saia o que possa poluir teus dedos, se seu coração é podre, tu se deteora, porque você apodrece por dentro. São conceitos diferentes, não é esse? É. Porque eu estou vendo de fora para dentro. Vocês veem assim as coisas assim, assim da onde o caboclo fica para cá. Agora vocês, alguns da terra, veem assim como se fosse castigo, como se fosse o garçonete. É. Tá certo. O amor não castiga, senão não é amor. Ele dá oportunidade, né? Você acha que os seres de capela vieram para cá como? Exilado, pô. Mas exilado, qual veículo se usou? Ah, e agora? Foi tal qual parecido como este, alguns. Como este? Sim. Como qual? Como este que você chama de planeta chupado. Ah, nossa, realmente. É, dá pra entender assim. Tudo... Quando não existe amor próprio, toda mudança que o amor faz para o todo, para uns, é castigo e destruição. Quando existe amor próprio, coletivo, cada um por si mesmo, diferente ao todo que convive, sim, toda transmutação é referência de algo a mais que nos oferece experiências, além do que nós chamamos. É isso que esse chupão vem trazer. Porque se você achar o contrário, o amor castiga. Aí os conceitos espirituais de evolução caem por terra. Porque toda evolução não necessita de castigo, como se entende. Para você ver que este médium não acostumado assim com a corporação do caboclo, que a garganta dele física está fechando, né? Graças a Deus. É muita vibração alta, não é isso? Demais. Então fica assim difícil. Melhor acabou com retirar, fecha assim a quem ouve assim. Licença, nada? Isso. Salve o caboclo. Sete encruzilhados. A mensagem que você assim perdeu, o caboclo pode dar? Por favor, seu caboclo, por favor. Mensagem final. Vocês, fecha os olhos vocês. E revê todas as pessoas que você não suporta no seu lado. Todos os conceitos que você abomina. E faça o exercício de dar amor ao que você detesta. Se você conseguir dar uma fagulha de um amor verdadeiro ao que você odeia, o seu amar próprio começará a ecoar naturalmente. Porque se você desconhece muita coisa e não gosta de amor, a quem você mais devia conhecer, com certeza que é você mesmo, você há de amar em paz. Essa é a mensagem. Louvado seja. Graças a Deus. Na primeira oportunidade, vou falar para os guias, a gente vai dar uma volta lá por Andrômeda, viu? Se Deus... Daqui a pouco prefere assim uma praça de criança. Uma o quê? Deu uma volta numa praça com... Acabou comigo. É mais Dê um abraço em quem tem fome, né? e abraço assim que tem fome é mais proveitoso. Tá certo. Está em Androma muitas vezes é para se aparecer. Nós não entramos em contato nem com nossos vizinhos, né, seu caboclo? Vocês não olham nem pro espelho direito, vão querer falar o quê? Tá certo. Muito obrigado, seu caboclo. Fica com Deus. Graças a Deus. Ok, ok. Salve, meu gente. Salve, Benedito de Aruanta. Olha, meu. Chelwetch, que vai ter que tomar muita água, viu? Mas tá certo. Meu filho, hoje nós não vamos se estender, mas o nego veio dar um abraço em voz de você, viu, cabeçudo? Oh, graças a Deus. Sabe como é que é o seu bichadinho, é isso? Então, meu, que Deus nosso Senhor lhe abençoe. Como você já está acostumado com outros manifestos mediúnicos, é uma frequência que o corpo não é acostumado. Sim. Então, até para o psiquismo não atrapalhar a mim ou o criptos que viria, isso. Melhor não, viu, meu? Eu senti, isso. Que isso não... se chama respeito a quem ouve. Não ia. Seriedade mediúnica aí do teu trabalho. É, mas não... tudo que o caboclo falou, Benedito de Aruanda, assina embaixo. Como é que eu digo para você? Hoje eu tive que trabalhar, viu? Hoje o senhor teve que colocar mel nesse teve café para ele, hein? Muito mel nesse café, muita energia, meu. Isso é lindo da Umbanda. É. Quantos e quantos espíritos luminares em várias tendas por aí estão dando a caridade. Siga um exemplo, meus filhos que ouvem. Siga um exemplo. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo me abençoe, viu, Viscate? Graças Cabeçudo a Deus. Universal. Graças. E nós estamos te esperando no State. Tu vai ter surpresa. Ah, é? Tu vai ter surpresa. Com Benedito de Aruanda, viu? Não é só esse médico escolhido, acho que é só esse exclusivo. Vamos lá, hein? Eu não tenho exclusivo. Graças eu a Deus. Eu sou, meu filho, de quem me escuta. Oh. E do coração que quer me acolher. Fica com Deus, meu. Graças a Deus. Ô, pai Benedito, antes do senhor ir embora, e os bois, como é que estão? Olha, meu filho, nessa eu tive que deixar meus bois de férias, viu? Depois deixa, meu neto. Porque eu tava trabalhando, magnetizando os chakras inferiores desse médico. Nossa. Para poder vir esta frequência fractal aí, vibrar no corpo mental, assim, dele. Vou dizer corpo mental, é dizer um nomezinho, mas deixa para lá. É, deixa para lá, deixa para lá. Para poder haver um manifesto. Fica com Deus, meu filho. Tu sabe que eu te amo. Graças amo a Deus. Todas as pessoas que podem estar ouvindo este nego. Vamos fazer. Graças a Deus. Sacerdote Edson Rosa? Oi? Já pode falar um pouquinho? Rapaz, eu tô sem condições de falar. Tá, ok. Tô todo fumigando, melhor não falar. Né? Não, tá certo. Então, numa outra oportunidade. Tô bem, outra oportunidade. Muito obrigado. A gente conversa mais. Então, um abraço, muito obrigado. E a gente ia fazer um segundo encontro, mas eu senti aqui que não seria o momento. E o Pai Benedito também veio e deu a morta, como você fala. Então, eu agradeço muito, viu, por tudo aí. Que agradeço a oportunidade, um abraço e vocês entenderam que a gente não dá pra falar não. Tá, você tá muito emocionado, né? Não, mas é um formigamento muito forte até pra falar na língua, não tô sentindo nem a língua. Putz. Todo tá corpo bom. Estranho. Tá bom, então. Já volto ao normal. Obrigado pela sua caridade, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos, muito obrigado. Tchau. O que vocês nutrem como realidade em sentido de vida é o que nos... É que nos dá luzinha pisca-pisca para nós descer com a nossa nave coração e de amor a cara. Oh. Mas vocês não entendem isso ainda. Vocês acham que quanto mais sabe, mais evolui. Ixi. Não importando o xixi para evoluir, você tem que pijar metade do planeta na cabeça do xixi. Agora, quando você sente amor, você é o primeiro a ser caos para outro ignorante subir em cima e poder se elevar seu clarão espiritual.